You know, I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, aquele um que orienta desorientando, Ronca Ronca do dia 16 de maio de 2006. Aí ao fundo, The Kinks, numa música que tem sido muito comentada pela nossa torcida. Boa noite, Nandão. Opa! Kinks com I'm Not Like Everybody Else. Uma música que está sendo utilizada pela IBM numa campanha planetária. Inclusive, um clima totalmente psicodélico, onde o Kinks cai como uma vulva. Esse é um lado B de compacto. E o cara ali gostou da vulva, hein? Cidadão aqui, é papo de assistente, tem ou não? É, segurança. Eita. Renatinha, tá bem aí a parada? Obrigado. Mas enfim, essa música, I'm Not Like Everybody Else, foi lançada em 1966 como lado B de um compacto do Kinks. E não pertence a muitas compilações. O Kinks tem inúmeras compilações. É uma fábrica de hits. Ray Davies e o Dave Davies, o irmão, uma verdadeira fábrica britânica de sucessos, impressionante. Então, essa música, maravilhosamente pescada pelo marketing da IBM, está no mundo inteiro. Certamente, ela vai adentrar a diversas listas de mais vendidos. Essa não é a versão original. É uma versão gravada em 1994-95, ao vivo, pelo Kinks, e bastante diferente daquela uma lá de 60 e qualquer coisa. O programa de hoje terá visitas telefônicas, promoções para o Ronca Ronca dia 26. Um solo de guitarra maravilhoso, Dave Davies, irmão do Ray. Pintou um segundo microfone aqui, rapaz, que loucura, hein? Mas de uma música muito antiga, a gente cai numa muito nova. Tocamos semana passada o novíssimo disco da banda de Glasgow, a banda escocesa Mogwai. Essa é a segunda faixa do disco, segura. We'll be right back. Eu tive que subir lá no alto para ver... Ronca, ronca. A verdadeira luz da humanidade. Forgive our sins, forged at the pulpit with forked tongues, selling false sermons. 'Cause I am a new wave gospel sharp, and you'll be thy witness, a gentleman, if you're gonna preach. For God's sakes, preach with conviction. Sure, I come the band, whoa, the conductor is beckoning. Come, congregation, let's sing it like you mean it. No, don't you get it now, don't you move. Let's sing it like you mean it. No, don't you get it now, don't you move. Just stay where I can see you. Down the lights! We sure are in for the show. In this little number, we're graced by two displays of character. We've got the gunslinging fire extraordinaire. Walking contradiction. I, for one, can see no blood from the heart and the wrist you allegedly slit. And I, for one, won't stand for this. If the scene were a parish, you'd all be condemned. Strike up the band, whoa, the conductor is beckoning. Come, congregation, let's sing it like you mean it. No, don't you get it now, don't you move. Oi FM. Oi FM. Please leave all overcoats, jeans and top hats with the doorman. From that moment you'll be out of place. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, do dia 16 de maio de 2006. Every minute of it, ruining this banquet for the mob. Eita, Nandão. Aí ao fundo, Panic at the Disco. O disco 1, que vai ser distribuído loucamente dia 26, sexta-feira, em mais uma edição do Ronca Ronca, a festa no Teatro Odisseia. Abrimos o programa de hoje com The Kinks, I'm Not Like Everybody Else. Logo depois, o Mogwai com Glasgow Mega Snake. O Panic at the Disco aí ao fundo. É bom a nossa torcida, já sintonizada no programa da gente, se comunicar com amigos, amantes, mães, pais, padeiros, jornaleiros, jornalistas, que depois da próxima música nós vamos abrir as linhas, na realidade a linha telefônica e a linha da internet para a promoção do Ronquinha. Tranquilo? Com certeza, com certeza. Então, como esse é o disco que vai ser distribuído, junto com a camisa do Ronca Ronca, edição Copa 2006, repetindo, a distribuição da camiseta apenas até as 23 horas, pelo amor de Deus, hein? evidentemente, quem tem faturado a promoção tanto no site do Ronca Ronca quanto aqui no programa, já está com o manto reservado, né? Mas o Panic será distribuído e no palco, nosso amigo De Leve, que terça-feira que vem estará aqui ao vivo com Molho Ferrugem. De Leve mandou pra gente, semana passada nós já tocamos, o novo disco ainda não lançado, ainda não masterizado, que nós vamos ouvir mais uma música. Segura, clima ronca-ronca total, hein? Você sabe, não sei viver sem você. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Minha vontade é toda hora lhe ter. Oh. Aí o fundo De Leve, com seu novo disco ainda inédito, exclusividade do programa da gente. Isso é verdade. De Leve no palco dia 26, sexta-feira, no Teatro Odisseia. O cardápio é esse: Panic at the Disco, De Leve. Camisa Ronca Ronca Copa 2006. Aí, mané. Fala em futebol, amanhã tem decisão, hein? Vai assistir? Hein? Vai assistir? Oh, yeah. Arsenal e Barcelona, em Paris, maluco. Tá falando de alguma outra ou não? Não, tô falando dessa mesmo. Obrigado. Fica bobalhado com acontecimento dado. Quer tirar onda que não pode, quer pagar conta da bode. É largo de pagode, tu esconde a ponta, não pode. Tá merda, então apronta seu dote pra conquistar, mas descobre que ela monta e não pode. Só pega rebarba, entre rotos e das moleque. Vamos aproveitar o Deleve no fundo para colocar no ar a promoção com 5 ingressos duplos pela internet, pelo site da UFM. www.ufm.com.br, no link Fale Conosco, selecione a opção Rio de Janeiro. Exatamente. E pelo telefone. 2221-1029. Renatinha, cheia de amor pra dar aqui, né? Renatinha tá... tá com uma expressão meio preocupante, hein? É, tô achando. Semana passada, eu evidentemente me expressei mal, como é costume aqui do programa. E depois eu que me toquei disso, porque foi exatamente... nós alavancamos, né, e formatamos a pergunta de qual grande brasileiro, né, para a nossa torcida participar tanto pelo telefone quanto pela internet, dizendo qual o brasileiro símbolo, né, qual aquele um com, qual, com quem você sempre se identificou, aquele um que você chega, vai lá, maluco, faz as coisas por mim, que eu... confiança total em você, vai em frente, né, essa coisa, né. Citamos vários nomes aqui, né, sim. Tom Jobim, Grande Otelo, Oswaldo Cruz, Glauber Rocha, Mussum, e por aí foi. É, Rogério Skylab, né, uma votação expressiva. Felizmente, a Galinha de Quintino não foi citada, o que é já uma demonstração de inteligência da nossa torcida, né? Dá um tempinho. Eita. Mas aí depois eu me toquei do seguinte, a pergunta foi essa, qual o grande brasileiro, segundo a nossa torcida? Eu queria dizer o brasileiro, o povo brasileiro, né? Incluindo, evidentemente, as brasileiras. Mas como eu me expressei mal, qual o grande brasileiro? E a nossa torcida interpretou as minhas palavras ao pé da letra. Ou não, as pessoas se fixaram em nomes masculinos. Então, hoje, nós vamos para o outro lado. Qual a grande brasileira? Qual a mulher brasileira mais importante, segundo a nossa torcida? Não teve um voto de mulher. Exatamente. Essa que foi a parada. A conclusão foi essa. Não teve uma mulher brasileira sendo citada. Então, tanto pelo telefone quanto pela internet, a gente quer saber, segundo a nossa torcida, alavancando e formatando essa ideia básica das nossas existências, qual a grande mulher brasileira, né? E como foi com o brasileiro? Aquela uma que te representa, aquela uma que você bota, né, tudo na mão, com todo respeito. Vamos procurar sair da coisa, né, libidinosa, né? Vamos pensar um pouquinho além da... eita... por falar em mulher, tem outra aqui, ó. After the last romance, but I wouldn't give it a second chance. They say if you seek, you're sure to find, and I know how true that is, 'cause the closer I get to you, baby, yeah, you're driving me clean out of my mind. I say, save me, somebody save me, yeah. Anybody save me. To coast, 'cause love makes me cold and hurt inside. These tears of violence are just about begging you to save me. Hang on, somebody save me. So much trouble, I don't know what to do. yeah. If you think anything about me, if you love me at all, if you love me at all, simples assim. And spit, but it was just another night, and now they're huddled in the brake lights of a 58 Bel Air, and listening to how Romeo killed the sheriff with his knife, and they all jump and they hear the sirens. Romeo just laughs. It's all a racket in the world. They ain't never gonna save that copper's ass. He ain't never gonna see another summertime for cutting down my brother and leaving him like a dog beating the car without his knife. Romeo says, hey man, give me a cigarette, and they hurry for the pack. Frankie lights for him, bats him on the back, throws a bottle in a milk truck, and as it breaks, he grabs his nuts. And they all know they could be just like Romeo if they only had the guts. Romeo is bleeding, but nobody can tell. He sings along with the radio with a bullet in his chest. And he combs back his fenders, they all agree it's clear that everything is cool. Romeo is here. Romeo is bleeding. He winces now and then. He leans against the car door, feels the blood in his shoes. Someone's crying at a fire point in a phone booth by the store. Romeo starts his engines, wipes the blood off the door. And it brought his shooter signal with a radio full blast. Even the boys are hacking up their chinos. All trying to stand like Romeo with the moon cut like a sickle. And they're talking now in Spanish, all about their hero. That was a pistol, hombre. La chingada madre. Ay, qué pinche Pancho. Hey, man. Hago la lucha. Hago la lucha. Vamos a dormir, hombre. Hey, man. Agora olhe bem, olha. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Ronca, ronca. Estupidez total, né? Nossa, que é isso? Agressivo. Né? So on 18th Street as usual. Looking so hard, I guess. Aí eu fui do Tom Waits com a canção Romeo is Bleeding. E antes, espetacular também, Nina Simone com Save Me. Esse é um disco do Tom Waits lançado em 1970 e pouco. Aliás, o Tom Waits é um cara que eu não entendo porque nunca veio ao Brasil. O Tom Waits já veio ao Brasil? Acho que não, acho, né? Que não. Que a gente saiba. Mas de repente, por que você não entende? Porque ele é um cara muito popular aqui dentro desses, dentro desses artistas. É, que nunca venderam muito, mas, né, tem, você percebe que tem gente muito interessada. Já participou de trilha sonora, ele tem um apelo razoável no Brasil. E que a gente saiba, nunca apareceu por aqui. De repente, ele, sei lá, uma empresa trouxe o Tom Waits a Campinas ou a Goiânia. Ele tocou, chegou, comeu uma empada e foi embora. Bom, a promoção espetacular, hein? Alavancada e formatada de uma forma linda. Qual a mulher brasileira? Qual a principal mulher brasileira, segundo a opinião da nossa torcida? Aquela uma que representa todos os seus desejos de cidadania, de fibra, de feminilidade. Como eu disse, vamos botar a putaria um pouquinho de lado, né? De inteligência, de participação. Enfim, um nome de mulher brasileira que tenha um papel dos mais interessantes na história tupiniquim. Ligando para o telefone 2221-1029 e pelo site oifm.com.br, selecionando o Rio de Janeiro, fale conosco, abre a janelinha e mande a sua mensagem, nome completo. Nós vamos dar 5 convites duplos pelo telefone, 5 duplos pela internet, para a festa Ronca Ronca dia 26 no Teatro de Ceia, com De Leve no Palco, distribuição do CD Panic at the Disco e da camiseta Ronca Copa 2006. Apenas até às 11 horas. O Teatro de Ceia abre às 9, hein? Agora, Nandão, dizem os entendidos que o Rio de Janeiro é tão mulambo assim, nesse jeito carioca de ser, de não fazer Paul Newman, que até os bandidos são incapazes de se organizar como a turma de São Paulo. Os mano lá do Tietê, né? Então, a coisa parece que já está razoavelmente tranquila por lá. E o receio carioca de que a influência chegasse por aqui e os mano carioca fizesse a mesma coisa também parece que já está passando longe, né? Até por isso, dizem que a desorganização dele não seria suficiente para criar uma encrenca sinistra, né? Guerra declarada mesmo. E eu não acompanhei os jornais paulistas, coisa que eu não faço há bastante tempo por total estupidez minha, né? Eu tenho que me informar do que a principal cidade brasileira mostra aos leitores. Mas eu não acompanhei, eu tenho a impressão também, ninguém falou nada comigo, que ninguém, nenhum jornal, nenhum editor tomou a atitude que eu acho que deveria tomar, mais contundente, para analisar e mostrar aos seus leitores o que aconteceu em São Paulo. Como nós tratamos de um programa musical, a história é essa aqui, ó. I'm FM. Mas enfim, eu acho que algum editor em São Paulo deveria, no sábado, abrir a primeira página do seu jornal publicando única e exclusivamente a letra dessa música dos Inocentes, Pânico em SP, de um disco lançado no início dos anos 80, mais precisamente em 81, onde é cantada a seguinte letra, meu amigo, que é a fotografia nua e crua do que aconteceu em São Paulo. E como brilhante intérprete, narrador, speaker do Jockey Club brasileiro, vou pedir ao Nandão para declamar essa obra-prima dos Inocentes, pelo amor de Deus. Pânico em SP. As sirenes tocaram, as rádios avisaram que era para correr. E as pessoas assustadas e mal informadas se foram a fugir sem saber do quê. Os jornais, as rádios e a televisão, todos os meios de comunicação, neles estavam estampados o rosto de medo da população. Pânico em SP. Chamaram os bombeiros, chamaram o exército, chamaram a polícia militar. Todos armados até os dentes, todos postos, todos prontos para atirar. Pânico em SP. Mas o que eles não sabiam, aliás, o que ninguém sabia, era o que estava acontecendo, o que realmente acontecia. Pânico em SP. Puta que parilha, meu amigo. Visionário, né? É uma coisa impressionante isso, cara. Com os Inocentes ao fundo, relembrando a promoção, ligue para 2221-1029 ou então entre no site da OFM, oefm.com.br, selecionando o Rio de Janeiro, fale conosco, enviando a sua resposta. Qual a grande mulher brasileira desde 1500 até 2006? Qualquer área, qualquer tipo, qualquer altura, qualquer largura, mande pra gente, promoção, dando 5 ingressos duplos pelo telefone, 5 ingressos duplos pela internet, para a festa, dia 26 de maio, agora sexta-feira, no Teatro Odisseia. Calma, tranquilo, feito água de poço? Com certeza. Então vamos, né? É, só queria falar uma coisa. Acesse agora www.fazendomédia.com. Ronca, ronca, breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Sequestraram minha sogra, bem feito por sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares.